www.locosombrasil.com.br. Levanta a mão todo mundo! Simbora! Ei, simbora! Simba! Simbora! Simbora! Ilê, lê, lê, lê, a! Simbora! Ei, simbora! Oh! Ei, lê, lê, lê, oh! Simbora! Ei! Não quero ver ninguém parado, tira o pé do chão, tira o pé do chão! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Olha que o sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, luminosa como sempre, o agito da Bahia, lembrando vagalumes lá no meio da floresta. Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou. Não vai de mim, saia que o bicho já pegou. Tomar um golinho não vai resolver. Do jeito que ela bebe, ela vai querer. E abrir a clareira que ela quer sambar. É sambar com galope da Bahia, ia. Eu disse abrir a clareira que ela quer sambar. Eu quero todo mundo com a mão pra cima, vai, vai. Simbora! DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Simbora, simbora. Lê, lê, lê, lê, a. Simbora, ei, simbora, oh, lê, lê, lê, lê, oh. Simbora, ei, simbora, lá. Lê, lê, lê, lê, a. Quem gostou leva. Tá pensando o que, filho? Essa mina aqui é cara, meu amor. Desabou elétrico! Vive meu comer, prava cara, mina. Cabelo, sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá amado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pato. Tá pensando que é fácil de se lá de avião. Aí você esquece que tem a manutenção. Você quer bota a banca, o preço da fama. Quer comer filé, então não reclama. Que a marca quente vale a pena, você paga pra ver. A pegada é firme, vai te enlouquecer. Então na reda não, que o padrão é alto. Depois vai me dizer valeu cada centavo. 15 mil por mês, pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pato. 15 mil por mês, pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone, gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pato. Os carnavais, hein? Tamo junto, até já. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. 15 mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá armado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pato. Tá pensando que é fácil de se lá de avião. Aí você esquece que tem a manutenção. Você quer botar banca, o preço da fama. Quer comer filé, então não reclama. Que a máquina quente vale a pena, você paga pra ver. A pegada é firme, vai te enlouquecer. Então na reda não, que o padrão é alto. Depois é me dizer valeu cada centavo. 15 mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá amado. Pra ter essa gata tem que ter. 15 mil por mês pra bancar a mina. Cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí cê tá amado. Pra ter essa gata tem que ter gado no pato. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima aí. É déjà vu elétrico! É a volta do fenômeno! Fenômeno.

não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Esse momento é tão bonito, esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso, é amor. Felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia do meu coração. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Então empina que eu quero ver. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Quarto de pegada. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Você gosta, vou te pegar de frente, do lado e de costa. Menina, eu vou fazer de um jeito diferente. O swing baiano e pegada potente. Menina, eu vou fazer do jeito que você gosta. Vou te pegar de frente, do lado e de costa. Menina, eu vou fazer de um jeito diferente. O swing baiano vai. Bota a mão no joelho e pira o bumbum. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Pá, pá, pá, pá. Joga pra cima. Bota a mão no joelho e empina o bumbum. Empina aí, empina que eu quero ver. Quero ver se você tem coragem. Joga pra cima. De Oliveira Produções. Tá estourado. Então vem comigo assim, ó. Menina, eu vou fazer do jeito que cê gosta. Vou te pegar de frente, do lado e de costas. Menina, eu vou fazer do jeito diferente. O swing baiano e pegada potente. Menina, eu vou fazer do jeito que cê gosta. Vou te pegar de frente, do lado e de costas. Menina, eu vou fazer do jeito diferente. O swing baiano. Drops e DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJ. Ao vivo! Bota a mão no joelho e pira o bumbum. No joelho e pino bobo. Então empina que eu quero ver. Sei que você tem coragem. Bate de pregada e as paredes se balançam. Joga a mão em cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai. E moro. Essa energia tem que ter até o fim. Olha que fevereiro. Olha que tem carnaval. Eu tenho um busque um violão. É prepara, prepara, prepara. Tira o pé no chão, pega. Vai, vai. Moro. Bonito por nada, mas que beleza, fevereiro. Para que tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Eu sou flamengo e tenho a nexmandeza. Sabendo saber, posso não ser um grande líder. Mas lá em paz, cachorro, papagaio, todo mundo me respeita. Essa é a razão da energia do poder. E quem tá solteiro, tira o pé do chão. E moro no país do abençoado e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro. Olha que tem carnaval. Vem que tem uma nega chamada Tereza. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá, ela é bebê. Eu sou Flá Flá. Joga a mão em cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tira o pé no chão, vambora, vambora, vambora. Louco Choro Brasil, DJ Thiago Albuquerque. Abençoado The Best of bonito, DJ. Bonito, boná, mas que beleza. Olha que tem carnaval. Eu tenho um busque e um violão. Eu sou com a nega e tenho uma nega chamada Tereza. São baby, posso não ser o grande líder. Pois é. Mas lá em casa, cachorro, papagaio, todo mundo me respeita. Pois é. Essa é a razão da energia do poder. Vou jogar a mão pra cima, vai, vai. Bonito por nada, mas que beleza. Olha que tem carnaval. Eu tenho busque o violão. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou Flá Flá. Eu sou praieiro, tô solteiro, quero mais o que? Eu sou praieiro, joga em cima, tira o pé do chão. Lá, lá, lá, lá. Mas que galera é essa? Eu sou praieiro, eu tô solteiro, quero mais o quê? Eu sou praieiro, eu tô solteiro, quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração. Eu quero praia e sol, eu quero Eu quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro nos tempos de paz. Quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Joga em cima, joga em cima, joga em cima, vai, vai, vai, vai. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval. Em cima, eu sou praieiro. Tô solteiro, quero mais, tira o pé do chão, vai, xa, lá, lá, lá, lá, lá. Mão pra cima, mão pra cima. Eu sou praieiro, eu tô solteiro, quero mais. Sou praieiro, sou guerreiro, eu tô solteiro, quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro. Eu quero praia e sol, eu quero namorar, quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro nos tempos de paz. Eu quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Joga em cima, sobe, sobe, vai, vai. Porque sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, inteiro, eu sou do carnaval. Bebê, oh, oh, oh, sou do litoral, eu sou do mundo. Levantem as mãos, levantem as mãos. Eu sou praieiro. Louco Som Brasil, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Eu tô solteiro, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Rafaela, parabéns. E quem gostou, levanta a mão e faz barulho. Faz barulho, faz barulho, Vega! Fez o que fez. Só vocês, aqui do outro lado, vai. Jogou nossa história no poço sem fundo. Quer saber? Agora se está aí de camará. Subi, subi. Curtindo na balada, só tampirosa. E você de bobeira sem ninguém. Ti, ti, ti. Agora se está aí de camarote, é bebendo zero. Curtindo na balada, só tampirosa. E você de bobeira sem ninguém. E quem gostou, joga a mão em cima e diz: vai, safadão. Obrigado, BH. Que você ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, nem me fez pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Destrui os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Bate na palma da mão, bate na palma da mão. 1, 2, tira o pé do chão. Agora se está aí de camarote. Tô na balada, soltando pirote. Cheio de bobeira sem ninguém. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Eu bebendo gela. Curtindo na balada, soltando pirote. E você de bobeira sem ninguém. Muito obrigado, BH. E quem gostou, joga a mão em cima. Vai, safadão. 9 de abril, gente. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. Que voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó a turma de Floripa. Que eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi no motel. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida. Que voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó e ainda tava comigo. Que eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. Que a gente foi numa pelota. Você não conta. DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ. Joga a mão em cima e bate na palma da mão. Mostrar o meu poder. Se vai pirar, se vai enlouquecer. Vai desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir dizer que sim. Você nunca vai mentir pra mim. O teu olhar já revelou. Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo. Esmentar, vai, bate! Beleza? Se quiser, faz pedir. I am so. Então vai, então vai. E vai, amor. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. E vai, amor. Tem que ser. E tem que ser agora. Vê se não demora. Joga a mão em cima, tira tudo. E parará. Vou te mostrar o meu poder. Cê vai pirar, cê vai enlouquecer. Vai desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir dizer que sim. Você nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Vou te levar pra dar uma volta no meu mundo e despertar os sentimentos mais profundos. E nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu sabor me satisfaz. E tem que ser agora, vê se não demora. Cadê a energia de BH? DJ Tia. beber. Foi feita pra beijar. Eu querendo bucubu, eu querendo é blá blá blá. Yeah. É a balada da X. Cheguei tarde na boate, peguei a pista na metade. Todo mundo tá bebendo, tem muita gente se envolvendo. Correndo na mesa dos amigos, aí qual é a novidade? Tem muita carta disponível, hoje eu tô pra sacanagem. Oi, o meu bem, não vamos perder tempo. A festa tá acabando, cê querendo sentimento. Boca foi feita pra beber, foi feita pra beijar. Eu querendo bucubu, cê querendo blá blá. Boca foi feita pra beber, foi feita pra beijar. Até cê falar de amor, mas não é hora e nem lugar. No carnaval todo mundo vai beber e vai beijar. Louco Som Brasil, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Hey! Cheguei tarde na boate, peguei a dança na metade. Todo mundo tá bebendo, tem muita gente se envolvendo. Colei na mesa dos amigos, aí qual é a novidade? Tem muita carta disponível, hoje eu tô pra sacanagem. Oi, meu bem, não vamos perder tempo. A festa tá acabando, cê querendo. Joga pra cima, vem! E boca foi feita pra beber, foi feita pra beijar. Eu querendo bucubu, cê querendo blá blá. Boca foi feita pra beber, foi feita pra beijar. Até cê fala de amor, mas não é hora e nem. Boca foi feita pra beber, foi feita pra beijar. Foi feita pra beijar. Até sem falar de amor, mas não é hora e nem lugar. Boca foi feita pra beber e pra beijar. Acredito em você, tô sabendo de tudo, tô vendo seus recados, minha sorte que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. Sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta, sorte a nossa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. E aí, o que é que a gente vai fazer? Isso aí, se você cair eu também, tô querendo você, tô querendo você, quero ouvir! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu, tantos olhares me olhando, e eu querendo o seu. Eu não duvido não, não foi por acaso, o amor bateu na nossa porta, oh, que sabe! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, e eu querendo o seu. Eu não duvido não, e não foi por acaso que o amor bateu na nossa porta. Que sorte a nossa. Ah,

Ela gosta muito de viagem, pode cadê que lá em pé. Mas sempre que chamou uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não for de aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas se bem que ela não tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer ela se namorar é o que todo mundo quer. Manda passar outro dia, que é pra si do dia. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe essas loucuras, mas viver bater. Amiga, de viagem, pode caber que ela inveja. Mas sempre que chama uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha e o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não for de aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas hoje ela não tá sozinha, porque toda loura tem sua morena. E fazer ela se namorar é o que todo mundo quer. Manda passar outro dia, que é a frase. E aí? Amiga, assim deixa. Amiga, parceira, assim for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer: não só sabe essas loucuras, mas vive. E aí? Amiga, só se for amiga solteira. Ei! Ana Maria que está solteira. Vamos fazer a festa, minha galera. Pula, pula, sai do chão.